Essa poesia encanta o povo inteiro. Corações apaixonados começam a cantar. Tô que tô, meu bem, tô que tô, neném. Eu sou Ará, eu sou Ará. Essa poesia encanta o povo inteiro. Puro sentimento no seu coração. Vem comigo, vem, que o araqueto tem um swing maneiro. Ara, tem que ser ara pra valer. Meu bem querer. Ara, tem que ser ara pra valer. Eu e você. Ara, tem que ser ara pra valer. Meu bem querer. Ara, tem que ser ara pra valer. Eu e você. Poesia encanta o povo inteiro. Corações apaixonados começam a cantar. Tô que tô, meu bem, tô que tô, neném. Eu sou Ará, eu sou Ará. Simbora! Ará, tem que ser ará pra valer. Meu bem querer. Ará, tem que ser ará pra valer. Eu e você. Ará, ara pra valer. Meu bem querer. Ara, tem que ser ara pra valer. Eu e você. Tem que ter amor, tem que ter paixão. Puro sentimento no seu coração. Vem comigo, vem, que o araqueto tem um swing maneiro. Ara, tem que ser ara pra valer. Meu bem querer. Ara, tem que ser ara pra valer. Eu e você. Ara, tem que ser ara pra valer. Meu bem querer. Ara, tem que ser ara pra valer. Eu e você.